O robô mais lindo do século está aqui. Novo Mega Robson. Você agora é espetacular. O robô mais lindo do século. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. O DJ que vem criando tendências no Pará. DJ Júnior eletrizante. Sacode esse robozão, garoto. Demorei, mas cheguei, viu? Então toma. Vamos dançar! Vamos dançar! Tô na área, Florentina! O eletrizante do... Já passou o Fábio, o cobiçado, e agora tem o Júnior. Júnior. Júnior. Júnior. Cheguei! O grave faz tu. E pra começar com o pé direito, o convite é único, viu? Próximo sábado, aniversário do Jefferson Performático, lá no Portal Show. E vai ter atração nacional. MC Pierre. Pierre. O DJ veio, né? Agora vocês vão conhecer quem canta a parada toda, viu? MC Pierre, próximo sábado no Portal. Juntinho com o show do Robin. Robinson! E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate. E duas horas o cara tá no palco. Sem frescura. Dela bate, bate. Já mandei um sabe pra ele, filho. Bate, bate, bate. Tu vai cantar ou tu vai descer, viu, diga sabe? E vai começar o combate. Agulho doido. Tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Segura o grave que o Irã liberou hoje. Vai, acompanha. Hoje pode. Acompanha o grave. Ele falou. Ninguém manda hoje, viu, Júnior? Hoje não. O grave faz tu. Bunda dela bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Bate, bate. E o grave faz tum. E a bunda dela. Meu grande amigo particular, Daniel do Carimbó da Sorte. Bate, bate. E aí, Daniel? Bate, bate. Vem o jumentinho. Daniel Cardoso. Cardoso. GG tá tocando e vai começar. Todo mundo ao lado direito. Ao lado direito. Vai, acompanha o grave. Mandar um forte abraço, meu grande parceiro DJ Bruno, incomparável. O homem que detona e manda ver lá no Bevelossaldi. Ele tá ao lado, meu parceiro sujo. Um forte abraço, viu, Bruno? Obrigado pela receptividade que você teve comigo ainda há pouco. Estamos juntos. Um forte abraço aqui no teu parceiro, viu? E vamos pra cima! Vai, eletrizante! Vai! Vai! Opa! Opa! O Fábio do Comércio! Tá com saudade de ti, viu, Fábio? Ele o Neguinho! Com o Baju! Baju! Ela falou que gosta, escondidinho. E aí, Talibã? Gosta, no segredinho. Você é a Karina! Patinho! Forte abraço! Tinho! Esse casal é Robin na vez! Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta, no segredinho. Só no sapatinho, só no sapatinho. Alô, Célia! Beijão, minha filha! Atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. Ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. Vai sentar sem ninguém ver, vai foder sem ninguém saber. Vai sentar sem ninguém ver, vai foder sem ninguém saber. É tudo no sigilo, tu sabe como faz. É tudo no sigilo, tu já sabe como faz. Se conta pra alguém, não te como mais. Se explanar, eu não te como mais. Se contar pra alguém, não te como mais. Se explanar, eu não te como mais. Se contar pra alguém, não te como mais. Os primos Salles e Adriano. Aí. Forte abraço. DJ GG, DJ Cuco. Toma na batida, toma na batida, toma na batida. E hoje, segunda, tem Robin no Caribe, viu, gente? As mulheres não pagam a festa toda. Hoje, segunda, Robin no Caribe. E vamos pra agenda na semana que vem, sexta-feira. Tem eletrizante lá pelo Mormaço, viu? Mormaço, viu? Sexta-feira, eletrizante lá pelo Mormaço. No sábado, tem Rob lá no Portal Show, juntinho com o MC Pierre. Aniversário do Performático. Domingo, após o repá, todo mundo vai pro campo do Tavares, viu? Robson e Rottweiler. E na segunda, Caribe Show. Caribe Show. Caribe Show. Não para de tocar, meu filho, pelo amor de Deus. Toca, toca, vai. Agora! Dança! Dança! Professora, André Pinheiro e Andréia, meu compadre Alisson. E aí, Alisson? Todo bando de loucos pelo Corinthians tá comigo hoje. Pode chamar aquela... Ao lado direito. Ao lado direito. Pode chamar aquela... Loucos pelo Corinthians, um forte abraço. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. E Guatemi da TV. Peitinho, balançando a bunda também. Pode dançar que ela tá toda gostosa. Olha como ela tá toda gostosa. Dança, dança. Olha como ela tá toda gostosa. Daniel do Carimbó. Daniel do Carimbó da sorte. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Irmão do Batata, bora em Guatemi. Liga. E aí, sujo! Sujo. Domingo do Sírio. Não, iniciando às 6 da tarde. Tem o um novo Robin de volta na TF, lá na quadra do Curtume. Vai ser sucesso. Vai ser estouro. Vai ser piração. Domingo do Sírio. O Robozão chega lá no Curtume. Curtume. Quem tá tocando? Fala pra mim, Dani. Dani Oliveira, canta, meu filho. DJ Júnior. Bruno GLC. O Fiel. Wesley. Jaque. Galera do Império do Hambúrguer. Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa... Danilo, fala pra mim. Eu nem sei de quem é... Danilo, fala pra mim, Danilo, fala. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o eletrizante e invadimos de penetra. E comemos varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Japa CD. Varai xereca. Tá aqui comigo, bora japa. Cheguei. Oi. Oi. Cheguei! A festinha vai começar, meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. E ao lado direito, meu comandante Hugo. Não, e aí, Hugo? Dado já. O Playboy. O quarto. Lá pra cima. E aqui era. Bora, Daniel. Tomou só. Não me abandona. Cara, e sa... Os dois, Daniel, ao lado. Tomou só tapa na cara e saiu o coleira quem? Tomou só tapa na cara e sa... amiga Duda. Era o seu grande amor, né, Duda? Edita nas... Pela retaguarda. Nada festa. Estamos juntos, era comi a dona da festa, era aniversário dela. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor é o Dino do Hobby, o Henrique Caixa Baixa. E o melhor os garotos do Red. Eu vou pra casa. E o grande parceiro Lavino Menezes. Vira o Menezes. Ele, o Paulinho, o Pote tá comigo. Forte abraço, bora Sandro. Homem das melhores entregas da TV. Ao lado do incansável Matheus Menezes. Agora vai. Rosibiri! Quarta-feira eu vou te encerrar, viu? Olha, eu nem sei de quem é essa festa. E eu? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas e invadimos de penetra. E comemos varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. E comemos varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. E comemos varai xereca. Cheguei! Oi! Oi, cheguei. A festinha vai começar, meninas. Vem uma por uma, eu vou escolher quem e vai. É o show do Roda. Vem uma por uma, escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia. Stop, cara. Tomou só. Alô, Gurtinha, alô, Gabi. Saiu Corelha quer. Vai, eletrizante. Vai, eletrizante. Mais forte. Vai, DJ Júnior, eletrizante. Mais forte. Vai. Eletrizante. Mais um pouquinho. Vai, eletrizante. Na batida, meu filho, vai. Dois amigos voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau, é tchau, é tchau. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Alô, Christian! Alô, Fagner! Acelera, moleque! Querendereta! Calma, calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Vai! Querendereta! O Henrique não chegou, mas eu cheguei, viu? Junior. DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. Viago. Henrique de Ferraz comprou uma... Da HD Eventos. Forte abraço, viu, DJ? Só não passa mal. Estamos juntos. Pega uma bebeca no grau. Pega, meu robô. Pega uma bebeca no grau, grau. Só não passa mal no grau. Pega uma bebeca no grau, grau. Só não passa mal no grau. Pega uma bebeca. O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa. O Henrique passou bolado com duas chucas. Apaga, apaga, apaga, apaga, apaga, apaga, apaga. Quer os amiguinhos que tá de PT? Se não tiver foto dela, nem olha pra você. Era de boa, agora eu tô de peça. De mel, tô pegando várias delas. E ela quer. O coreano delas, o Renan doideira, o Jaralha! Não me queria e agora. E quer me dar pé, pega só porque eu tô de farola. Pisca a boneca, golo, meu jogão de meota. Quer me dar pé, só porque eu tô de marola. Pisca a boneca. E aí, Daniel do Carimbó? Vai pra cima, Daniel, é nóis! Considerado aqui com o Júnior, ele o Juventino! Daniel Cadu! Os amiguinhos que tá de pé, se não tiver porta dela, nem olha pra você. Era de boa, agora eu tô de peça. De mel, tô pegando o vaso. Alô, Florentina, cheguei! Tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita! Aproveita! Aproveita! É o melhor momento da sua vida. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Toma, toma, toma, toma, toma na batida. Vai eletrizante, põe pra ir doidar. Vai eletrizante, põe pra ir doidar. Vai, eletrizante já chegou, tum. O eletrizante já chegou, tum. E a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar. Mais pólvora! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. E aí, porô? Eletrizante que vai te analisar. Deixa a timidez. Fala pra mim, Cássio. Puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior, eletrizante que vai te analisar. Pode. Pode fazer tudo que você quiser, tá tudo liberado. Pode. Deixa na minha conta essa, viu? Pode sentar. Cássio, tô lhe vindo. Vem o porô do Jornadinho, está aqui comigo. É muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô me você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver. Fala, Edson! Aqui tem um bando de louco. Valeu, galera do Corinthians! Mas sinto informar que eu sou flamenguista, viu? Karina. Tá pegando fogo, fogo aqui no hop. Tá pegando fogo, fogo aqui no hop. Tá pegando fogo, fogo aqui no hop. Canta aí o Gino. Fogo aqui no hop, tá pegando fogo. Tá daquele jeito, chama o Júnior eletrizante que agora ele toma, é bombeiro. Chama o Júnior eletrizante que agora ele é bombeiro. Chama o Júnior eletrizante que agora ele é bombeiro. Virei bombeiro, apaga o fogo das de feta. Virei bombeiro, apaga o fogo das de feta. Minha profissão é salvar a vida de você. Minha profissão é salvar a vida de você. Metalibã, hoje segunda hoje tem mais segunda. No Caribe, viu? O fogo das... Tá com muita falta, você é Karina. Queria conversar com a da bandeira. Vou apagar seu fogo, vou apagar seu fogo, vou apagar seu fogo. Mas se quiser emergência, é emergência. Prediga! É emergência. Vem de segredo de amor. Tá com fogo, na pica você senta. Ao lado. Emergência. Ao lado. Emergência. É emergência. É. Ao lado esquerdo. Toda vez que... Ao lado esquerdo. Fica você senta. Toda vez que tá com fogo, fica você senta. Eu que sapotei o copo dessa pia. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Fala quem sabotou, Japa! Júnior. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Fome do começo! Boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Bate a onda. DJ Lohan que tá tocando. Explode o bagulho. Sabotaram meu copo, deu. Eu que sapotei. O meu grande amigo Dieguinho da Combaju. Tá comigo aí, Dieguinho. Penetração, via piroca. Chama as bandidas pra cá. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Fica sábio. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Matheus Menezes, ao lado esquerdo. Chama novinha pra cá. Juntinho com o DJ Bruno. Alô, sujo, sujo. Chama novinha pra cá. Forte abraço. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Preparou, hey, preparou. Hey, hey, apontou. Hey, hey, hey, hey. Filha produção. Mais pólvora, mais pólvora. Hey, hey, hey, hey, hey. Get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Vai, vai. Dani, fala pra mim. Fala pra mim. Mais pólvora. Fala, Júnior eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Tu me deixa descer. Me fala, joga muito firme, tu toca muito firme. Fala, Júnior eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Mais pólvora. Pega fogo. E as novinhas me adoram. Eu tenho... tenho uma pop e as bandidas me adoram. Eu tenho uma pop e as bandidas me adoram. E as bandidas. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e doida. As novinhas me adoram. E ela me chamou e falou que gostou, quer mais de novo. Falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu respirar. Respira, minha filha. Horses in the back, horse like it's a chest. Minha professora Andréia. Ao lado direito, né, Andréia? Ao lado direito. Tá tudo certo. O novo Mega Robson. Não quer saber do seu ex, aí fui pra cima agora. Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. E eu? Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Segue o líder, viu? Isso aqui é hobby. Porra nenhuma, eu quero é putaria. Festa que vai parar a cidade. Faz o bagulho. Porra nenhuma, eu quero é putaria. Uma hora pra cada. Porra nenhuma, eu quero é putaria. Lá que a gente vai ver quem é quem. Eu quero é putaria. Sem frescura. Vai eletrizante. Ritmo usado, Loratio. Pra Glock. Sempre trajado no bolso. Falou. E o quê? Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Cozinhas da tela, mais pra frente, pique o filho da corrente. Pega a visão quando ela olha. O homem que comanda a mecânica tá ao lado esquerdo hoje, né? Você agora ao lado esquerdo. Chama ela pra fuder. Fala em Guatemi! Chama ela pra fuder. Chama ela pra fuder. Chama ela pra fuder. Toma na batida. Toma na batida. Toma, toma, toma. Faz o caqueado, vai fazendo o caqueado. E toma, toma, toma. Faz o caqueado. Faz o caqueado. E não para, e não para. Toma caqueado. Toma caqueado. Toma caqueado. Toma caqueado. E fui pra ir doidar. E fui pra ir doidar. E fui pra ir doidar. Vai, eletrizante. Chama ela pra cá. Chama ela pra cá. Vai. Bota nela, bota nela, bota nela. Bota aqui. Bota nela, bota nela, bota nela. E o Fiel? Netinho Lobato, Amai, o Poro, Cássio, tô lhe vindo. Forte abraço, vai pra cima agora! Rabale, rabale, vai! Rapaz, sai o naipe! Ele, o Jorge, a RBK, a RBK! DJ Lohan, fala pra mim, fala, fala, fala! Eletrizante tá tocando, olha o que a galera fala. Eletrizante tá tocando, olha o que a galera fala. Eletrizante tá tocando, olha o que a galera fala. Eletrizante tá tocando, olha o que a galera fala pra mim aí. Tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Rapaz, o naipe vinha a 120 por hora, acelerando tudo. Ele é foda, ele é foda, ele é foda. Ele bateu numa Mercedes. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Deu três cambalhotas. Ele é foda, ele é foda, ele é foda. Mas tá aqui ao lado. Foda, ele é foda. Esse cara é Robin na veia. Ele é foda, ele é. E aí, live, valeu, é nóis. Ele é foda, ele é. Obrigado pelo carinho. Estamos juntos sempre, viu, live? Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa no telão do espetacular. Vai começar, deixa. O homem que comanda. A pressão vai começar, deixa tudo no escurinho. A feira da terra firme, Paulinho Carnes. Que a pressão vai sempre fechado com eletrizante. Que a pressão segura o cara. Deixa tudo. Paulinho Carnes. A pressão vai começar. Ele é a Cíntia. Tudo no... O Jefferson, o Alex. Tá, deixa tudo no escurinho. Valeu, que a pressão valeu, vai começar. Valeu. Deixa tudo no escurinho. Que a pressão vai começar. Paulinho Carnes. Fechado com o eletrizante. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Acende o celular, acende o celular, acende o celular. Acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular. E começa a girar, e começa a girar, e começa a girar, e começa a girar. Aí olha o tu quer que ela vai, ela vai, ela vai. Tchau! chão. Se tiver de quis, tem quem queira. Como foi que te perdesse de bobeira? Que tá no tempo. E aí, Nicolau? Vem curtir a vida de solteira. Ô, meu! Seu bicho, quero me meter na relação. Mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que eu escuto a... Tem que parar de beber que eu... Que tu é... Fico muito eletrizante, tu é doido? De... Mas mete louco, seja de baile. Cala no corpo. Florentino tá pegando fogo! Aproveite e deixa no telão Stephanie Lucas. A loja aqui com o LATF no telão. Sempre fechado com o Júlio. Diva, usa Stephanie Lucas. Libera! Pega meu robô. Estamos chegando no meio do mundo, viu? Dias 7 e 8. Vamos tocar lá no Oiapoque. 14 e 15. E Macapá lá no Zerão, viu? O meio do mundo vai tremer. E o eletrizante vai pra cima. Eletrizante! Calma, calma, calma. Calma que eu tô só no aquecimento. Só no aquecimento. Só no aquecimento. Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai ver a vibe do Kevin Page. Doutor Bozão te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG. Pode começar desse. E desce, desce, desce, desce, desce. Desce, desce. Mas tá na hora de tocar. Olha o show, show! E o show do Robin! Pra vocês aqui na Florentina! Dá-lhe meu Robin! Dá-lhe meu Robin! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de... Que faz? Os olhos se encheram. Só quis brincar com meu pai. Aqui tem um bando de louco ao lado direito comandando tudo. E aqui se faz, aqui se faz. Galera da torcida organizada do Corinthians, bora Celcinho. Forte abraço, estamos juntos, viu? É nóis! Pode chorar, pode... Aqui vocês têm moral. Aqui no Hobby. Mega Robson. Vou voltar pra você. Pode chorar. Você acabou de me perder. Rebeca Lindsay. Vai apagando tudo aí. Subiu o nosso robozão que ele tá a fim de ver a galera lá no fundão. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Isso, isso, isso. Vai subindo o robozão, o robô magido. O novo Mega Robson. O robô magido do século. Não te pegou? Ele vai te pegar agora. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Pra direita, vai te pegar, pra direita. O robô vai te pegar. Gira pra direita, gira, gira pra direita. Vai te pegar, o robô vai te pegar. Gira, gira, gira. Vai te pegar, gira, gira, gira. Vai te pegar. Gira pra esquerda, gira pra esquerda. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar. E pega meu robô. O robô vai te pegar. Vou puxar o seu cabelo, te dá bastapão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. O bagulho tá doido. Tapinha, toma, toma de tapinha. A produção mais competente dessa aparelhagem. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. E coloca meu robô no meio, né? Apaga tudo, por favor. Apaga tudo, apaga tudo. Apaga, apaga, apaga. Isso. Apaga tudo, apaga tudo. Domingo todo mundo sabe que vai ter repar, né? Eu acho que todo mundo tá ciente que vai ter o repar. E quem acredita que o Pai Sandu vai ganhar do clube do Remo aí? Só quem acredita. Que o Papu vai levar a punha pra cima aí. Só a galera do Pai Sandu. Que acredita que o Pai Sandu vai levar a punha pra cima. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga. Sinceramente eu achei muito fraco, né? Tudo, apaga tudo, apaga tudo. Mas todo torcedor que se preze vai chamar seu time. Eu torço pro clube do Remo. E quem é do Remo é? Apaga tudo, só apaga a galera tudo, do Leão. A galera do Remo que acha que o Remo vai ganhar do Paysandu, dá o grito, dá o grito. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Tá na hora, tá na hora. Exclusiva, exclusiva. Libera, libera. Explode o bagulho. Mais pólvora. E sábado tem aniversário do Jefferson. No portal eu vou chegar assim, ó. Eletrizante, emissangine e os cara tapa negócio. Eletrizante, emissangine e os cara tapa negócio. Pra aquela menina que sempre te ilude, te engana, fala pra ela assim: minha filha, tu me deu S no hobby, no portal. Tu já me deu S no hobby, no Pompilho, na Florentina, no Caribe. Mas na feita que tu entrar nesse helicóptero é sal. Se tu não me deu embaixo, tu vai me dar em cima. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Dentro do helicóptero. Dentro do helicóptero. Dentro do helicóptero. Dentro do helicóptero. Dentro do helicóptero. Dentro do helicóptero. Dentro do helicóptero. Dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. O eletrizante é o piloto, tem Serginho com o piloto. O eletrizante é o copiloto, tem Serginho é o copiloto. Vai, vai. Calma, calma, calma. Vai apagando tudo, vai apagando tudo, vai apagando tudo. Que tá na hora, eletrizante. Tá mais do que na hora. Chama ele, chama ele, chama ele. Ei, tio eletrizante, toca aquelas marcantes que o meu pai chora. E começa a relembrar dessa pegada, desse estilo. Muito top, muito som. Agora. Deixa no alto, Irã, deixa no alto. Deixa assim. Pra quem ainda não tinha lembrado do seu ex ou da sua ex, não vai lembrar agora, querendo ou não. Por onde eu vou, penso em você. Não aguento mais viver assim. A noite cai. Talibã! Você é a Karina. Ei, um forte abraço. Gosto muito desse casal. Pode crer. Não dá pra te esquecer. É nóis. Eu como se sou o poderoso cobra. Encontrar você com DJ Juninho consagrado. Minha grande amiga Duda. Olha o seu grande amor ao lado, né, Duda? Um forte abraço aqui do Júnior. Obrigado pela visita, bora comandante Hugo, Daniel Cardoso, professor Andréia, já confirmou hoje segunda no Caribe, né Andréia? Hoje segunda, camarote da professora Andréia, e ela não perde essa jornada, bora vir na professora! Você, o Paulinho. Logo me abraçou, dizendo amor, voltei pra te fazer feliz, estou aqui. Henrique Caixa Baixa, agora Henrique. O Sandrinho, cadê o Flavinho, hein? Sem te procurar, foram tristes de... O incansável Matheus Menezes, Jorge RBK. Você. Saudade de você, viu, Jorge? Você é o naipe. Enganava. Esses caras têm moral aqui no Hobby. Resisti, voltei, estou... Sabe que nós? Só pra te amar. Só pra te amar. Giovanni Modas. Só pra te... E aí, Giovanni, um forte abraço. E olha quem tá comigo, Jefferson. Te amar. Ao lado esquerdo. Ao lado esquerdo. O meu grande parceiro particular, Adriel Lopes. Lopes. E aí, André. Um forte abraço. Aqui no seu parceiro, Júnior. Júnior. Alô, sucesso. Como sonho bom. Celino Metralha. O coreano delas. Vem, coreano, reino doideira. Show do Hobby. É o show do Hobby. Logo me abraçou, dizendo amor, voltei pra te fazer feliz. Estou aqui, nunca te esqueci. Ayrton da Broz, chegou! Sobra... O homem da Montana, ele ao lado da... Só pra te amar... Ariel, filha... Só pra te... Ariane... Só pra te amar... Ainda vem com a camisa do pai, sendo tu é doido, tu é... Só pra te amar... Só pra te amar... Incansável, Libra! Só pra te... Banda Rister, tremor de sucesso. Essa aqui eu lembro só do sujão sonoro, né, Bruno? Considerar! Já sabia que não me querias, eu sabia que era só mentira. Tanto tempo que... Alô, Irã, por favor! Baixa meu robô aí, deixa o DJ Bruno subir, por favor! Chega mais, Bruno! Problema! Nós dois, comum, à espera de um telefonema. Imagino a solidão de amar quem não te ama. É um veneno sem antídoto, amargo. Não vi porquê. DJ Bruno lá do Beberossauge. Deixa se em casa, viu, Bruno? Agora sabe que é nós. Eu sou CDC, sempre CDC. Essa equipe eu nunca vou esquecer. Eles vão te fazer sentir emoção. CDC, já sabia que não me querias. Eu sabia que... Sinta-se em casa, viu, Bruno? Tanto tempo que por ti. A recíproca aqui é a mesma. Você sabe disso. Um forte abraço no seu parceiro. DJ Júnior. Deixa eu tocar. Eu aposto R$500 com qualquer um do pai sendo nesse rapaz. O que passou, passou. Vem tranquilo, vem. Hoje eu vou sair pra curtir. E com a galera do Hobby. Deixar o... Fala, miragem, desce! Novo príncipe, o som vai... Sempre ao lado direito. Ao lado direito. Bora, Fiel. Lera. Bora, Bruno, bora, Danilo. Deixar o som me... Esses caras têm moral. Abatir. Bora, meu blaster, peru. Príncipe. Netinho Lobato. Cássio, tô nem vindo. O Poro. E novo príncipe. E aí, Renanzinho? Livra da desgraçada agora, meu filho! cobiçado, não deixa nem o nome dos camaradas dele aqui mais. É mais nós, engraçado. Vai, namorada dele, é namorada dele, vai. Eu pensei. Toda no neon. Algumas que eu... Muito chata. Só pra. Casco velho, né, comissário? Atenção. Olhidão. Meu bem. Eu tô pedindo a tua mão. Eu pensei em escrever alguns poemas. A tocar seu coração. Eu sei. Ao lado direito. Uma pitada de romance é bom. Meu bem, eu... André, põe na fita. Então case-se comigo. Meu comandante Hugo! Na manhã de indo. Cadê o Playboy? Beira-mar! Diga. Estamos juntos, viu, heróis? Sabe disso? Case-se comigo na igreja e no papel. Vestido branco com buquê no mar de mel. E pra mim. Agora vai já e doidar. E eu posso encontro na alegria, felicidade vem em dobro. Eu comprei uma casinha tão modesta. Eu sei, você não liga pra essas coisas. Te darei toda a riqueza de uma vida. Bora, amor! Meu amor! E no telão do espetacular, Tainá Araújo! Estética e emagrecedores sempre fechado com o Júnior e com o performático. Segura ela, Tainá Araújo! Tainá Araújo, estética e emagrecedores. Bora, Tainá! Meu parceiro Wesley! Vem de seu irmão, a galera do Império do Hambúrguer, Marajá aqui. Esses temas aqui comigo, forte abraço. Foi lindo demais. Galera do Império do Hambúrguer, do Hambúrguer. Mas você sumiu, minha boca. Vou passar por lá, viu? Te prepara. Em meu coração que só te quer e sente falta de você. Não faz assim, volte pra mim, louco por você. Está fria a madrugada, fico a te esperar que nada. Nosso amor não tem fim. Com 2 segundos pra te amar. Meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar. Sorrindo a me olhar. E o ar. Minha amiga Ana Paula. Meu cheiro tem. Era o Lucas Diniz. E galera do Bebelossauro, sinta-se à vontade em casa, viu? Vocês estão no hobby. Olha a Gia, apareceu. A lenda. Carol Martins. Vai pegar uma pizza, tu vai ver só. Aperta mais um pouco. Rapaz, Flavinho Menezes botou a mão na cabeça e falou: essa aqui machuca bastante. Giovanni Modas, Nicolau. Mais pólvora. Mais pólvora. Paixão, não pensei. galera, mesmo um forte abraço aqui no Júnior, estamos juntos. Júnior. Pega meu robô! Pega meu robô! Pega mais forte! Pega meu robô! Sim. E tu pega! Adri Lopes, ao lado do seu grande amor, comanda do lado esquerdo. Ao lado esquerdo. Você, vestido de King B, tá tudo certo, né, galera? O sentimento que tenho por você. Você é dona dos meus sonhos. Imagina tua boca dizendo assim: vem pra mim. Você parece criança. Me coloca no telão pra mim aí, Fagner. Pra aprender. Casa de Carne São Domingos. Continua, pro meu empresário Saúde. Não esqueço um dia. O cara que comanda a feira da Mandurucus. Sempre fechado com o show do eletrizante. Casa de Carne São Domingos. Segura o homem aí. Casa de Carnes São Domingos. Não adianta esconder. Eu tô machucado hoje por você. Coração é um menino que chora. Matheus, como é que tá a sequência? Só filé? Fantástico. É fera. O DJ Dinho e Toninho agitando a multidão. Eu vou curtindo a mixtape que vem do altar. Muito som, muita luz, toda tribo agitada. Eu ligava e você não me escutava. Toda a galera do Ideia Pressão aqui com a gente na frente. Forte abraço, viu, DJ? Relaxa, garoto. Abraço no teu brother. O eletrizante do Pará. Ei, o amor é assim, não tem explicação. E toda a tribo faz. Bora, comandante Hugo. Ei, tá seco aqui, meu filho. Você. E cobiçado, vai com calma, viu, meu filho? Vai com calma. É razão. Júnior Eletrizante. Vai, Eletrizante. Vai, Eletrizante. Você já sabe há muito tempo que eu te amei. O robô mais lindo do século. Novo Mega Robson. A nova era espetacular.